Nesta fotografia de Tirar o Fôlego, Sebastião Salgado registra um dos momentos mais vertiginosos e dramáticos do cotidiano no garimpo. Uma encosta íngreme onde duas fileiras de garimpeiros escalam em paralelo escadas improvisadas feitas de madeira crua. A cena é marcada por um forte movimento diagonal, acentuando a sensação de inclinação extrema, risco constante e esforço ininterrupto. Cada homem carrega um pesado saco sobre os ombros, o corpo dobrado pelo peso e pelo cansaço. Os degraus são estreitos, frágeis, escorregadios. A proximidade entre os corpos é sufocante, como se um caísse, todos caíssem. Ao fundo, no chão da cratera, a multidão continua a circular, cavar, subir e descer. É um teatro humano de escaladas e abismos. A fotografia nos convida a observar o detalhe: o pé que busca apoio, a mão que se agarra à madeira, o rosto escondido atrás do saco, mas também a ver o todo, uma engrenagem viva, feita de suor, barro e fé. Mais do que registrar o trabalho, Salgado nos mostra o que significa subir com o mundo às costas todos os dias.